Não desperdiça minas, não desperdiça mãos. Se hoje está acabando, imagine daqui uns anos. Cristalina, potável, use o necessário. Pra essa situação não ficar desfavorável. Não desperdiça minas, não desperdiça mãos. Se hoje está acabando, imagine daqui uns anos. Cristalina, potável, use o necessário. Pra essa situação não ficar desfavorável. A cada banho tomado, agilidade na limpeza. Economia no consumo e a distância da tristeza. Vemos grandes problemas, elaboramos soluções. Usando juízo, não aceitamos reclamações. Sabemos da situação atual, fora do normal. Racionamento geral, falta de água potável nos rios e nas represas, o elemento vital. Sem isso somos fraqueza. Moderação permitida, uma nova condição do ser humano. Continuar o ciclo, informar sobre a utilização. Pra desfrutar de um mundo mais bonito, bora passar a visão, fazer o mundo girar. Falar com o próximo, para conscientizar. Vamos passar a visão, pra tudo melhorar. Ter atitude pra terra não secar. Não desperdiça minas, não desperdiça mãos. Se hoje está acabando, imagine daqui uns anos. Cristalina, potável, use o necessário. Pra essa situação não ficar desfavorável. Não desperdiça minas, não desperdiça mãos. Se hoje está acabando, imagine daqui uns anos. Cristalina, potável, use o necessário. Pra essa situação não ficar desfavorável. Eu já tô ciente. Mas ainda tem pessoas que não tomaram consciência disso.